That's a bingo. Começa agora Omelete Nuts. Queria pedir desculpas para as pessoas, porque eu estou fanha. Ninguém é obrigado a ouvir essa voz. Hoje reclamaram no ar. A voz dessa menina tá muito anasalada. Mas tá feia mesmo. Falei, meu, que isso, que gratuito. Mas tá feia mesmo. E legal, aí... legal esses ouvintes de rádio, né, que liga pra reclamar que sua voz tá anasalada. Meu, quando eu conseguia ligar no rádio, eu ficava assim, discava no 89, assim, eu ficava botando... Aliás, abençoado seja quem inventou a tecla do... Redial. Do redial. Porque eu ficava lá rediscando. Eu era um adolescente muito idiota, porque tocava Nothing Else Matters do Metallica a cada 5 minutos, e aí o dia que eu consegui ligar, falei, por favor, eu quero escutar Nothing Else Matters do Metallica. Caralho, não ia fazer não uma acredito. Puta diferença, não ia fazer a mínima diferença. Mas eu consegui ligar lá e foi o dia mais feliz da minha vida. Você sabe que... Olha que curioso, né? Nothing Else Matters. Nada mais importa. Nada mais importa. Você ligou pra pedir a música Nada Mais Importa, sendo que o seu pedido não importava. Não fazia a menor coisa. Caralho, Hessel. Que música que você queria pedir antes? Você já era da metalinguagem, né? É o Inception, já era do Inception. Você já era da metalinguagem desde bebê. Pois é. Qual era a música que você queria pedir antes dessa? Ou você não tinha pensado em música nenhuma? Eu não, era a única música que eu tinha pensado. A única música que ele conhecia era Nothing Else Matters. É. E uns pagodinhos. Na verdade, o foco era em conseguir ligar, entendeu? Porque ele ligava e ficava dando ocupado o tempo inteiro. E aí quando eu consegui, foi a primeira música que me veio na cabeça. Eu nunca consegui ligar na rádio. Eu nunca nem tentei ligar na rádio. Mas hoje em dia a rádio me liga. Por falar em Tony Ramos... Quem tá falando em Tony Ramos? Quem falou de Tony Ramos aqui? Eu tô falando de Tony Ramos. Por falar em Tony Ramos. A gente tá falando de outra coisa por falar em Tony Ramos. Deixa o ouvinte achar que a gente tá falando de Tony Ramos. Nos bastidores do Omelete. A gente falou alguma coisa de Tony Ramos que não pode entrar no programa. É verdade, olha. É verdade. É. Eu queria dizer, e é verdade isso, porque eu contei isso no ar hoje. Vocês podem pegar a gravação e ver. Eu não estou mentindo, não inventei. Quem isso grava agora. As fitas do Jovem Pan Morning Quem grava Morning as fitas Show. Do Morning Show, vai ver. Eu sonhei com Tony Ramos essa noite. Sonhei com o Tony Ramos, sonhei que eu era amante do Tony Ramos. Meu Deus. Eu tô falando sério, não tô zoando. Tipo, o Tony Ramos era casado, eu era amante dele, e aí a gente foi assistir a gravação de um filme, no set de filmagens, ele me levou, o Tony Se Ramos. Se eu fosse você, três. E aí a gente chegou na gravação, tal, não sei o quê, assistimos, acabou, a gente foi embora. Só que eu esqueci meu celular... numa mesa dessa gravação. No meio dos pelos de Tony Ramos. É, tá até hoje lá. E aí, eu não podia voltar pra buscar, porque eu não podia entrar de novo. E aí o Tony, meu lindo... Você chamava ele de Tô? Totô. Falou, não, amor, eu busco pra você. E aí Tony Ramos foi buscar meu celular. Entrou escondido. E aí, quando ele foi sair, ele não podia ser reconhecido, porque afinal de contas ele é Tony Ramos, e ele estava comigo. Que era amante dele. Uhum. O que ele fez? Vestiu uma fantasia, tipo aquelas do Papagaio da Clara, que fica em porta de lotérica, cabeção de urso. É. Ele vestiu isso, tipo um macacão assim, peludo, que ele já é, não precisava. Ele botou uma roupa de macaco. Olha, tá muito metalinguístico, né? E aí ele pôs um cabeção, assim, aí ele veio, chamava de amor. Oh, amor, seu celular. Eu, ai, obrigado. A gente deu a mão e eu saí na... Tipo, aí, no meu sonho, caralho, eu saí andando sonho na rua abraçada com um bicho de pelúcia gigante, que era o Tony Ramos. Com um cabeção, assim, mas eu sabia que era o Tony Ramos. E aí... Não fizesse tanta diferença, cara, assim, né? Cara, eu acordei, assim, uma hora. Você acordou, você tava todo coberto de pelo, assim. É, tava lambendo a gata, né? Cara, eu acordei e eu falei, por quê? O que você anda assistindo? Com tantos caras no universo, por que que eu sonhei com o Tony Ramos? Com tanta gente peluda por aí. É, eu te diria, Inception. Por que que eu sonhei com o Tony Ramos? O Inception é isso, não é um sonho. Por que não? Por que não? Por que não? É incrível esse seu Como sonho. Como assim? É o melhor sonho que eu já ouvi. O resto também falou a mesma coisa. É um sonho incrível. Sonhar com o Tony Ramos vestido de gorila... É, não era bem um gorila, era um bicho, tipo o fuleco que tem perto da rádio, tipo... que é feio, coitado. É um manequim vestido de fuleco com cabeção gigante torto. Aliás, Nossa. Temos que falar da grande teoria da conspiração que diz que fuleco é Illuminati, né? Vocês viram é isso? Illuminati. Que eles pegaram a cabeça do fuleco, viraram o contrário, um tiraram os olhos, é um triângulo. É um triângulo ao contrário. E aí tem um negócio ali que é tipo o olho do Illuminati. Então, é o símbolo Illuminati, né? Temos que falar também da incrível reportagem que saiu, que tem OVNIs. OVNIs. Assistindo a Copa do Mundo. OVNIs. OVNIs. OVNIs. N-E-S. OVNIs. Assistindo a Copa do Mundo em cima dos estádios com as suas naves pousadinhas lá. Pousadinhas não, é... Como é que flutuando, fala? Né? Flutuando ali de boa. Camarote VIP, né? Quer dizer que em todo jogo, se você olhar pra cima, você vê naves, é isso? Não, o que dizem é que uma associação aí que estuda OVNIs e tal... É, que precisa inventar as histórias frequentemente, senão eles não falaram que os alienígenas estão assistindo a Copa do Mundo e estão gostando da Copa do Mundo. Estão gostando, não disseram... Não tem como não gostar, né? Disseram que é importante a Copa do Mundo do Brasil, que é muito importante para os povos do mundo. Isso aí. E agora eu fico me perguntando, eu tô falando alto, né? Porque eu não tô me ouvindo direito. Aí, porque eu tô meio surdo. Aí eu tô aqui me perguntando, os ETs compraram a Copa? Você acha que a Copa foi comprada pelos ETs? A Copa está comprada? Talvez... Pra quem os ETs estão torcendo? Pro Brasil? Se os dirigentes da FIFA forem extraterrestres. Pra Costa Rica. Ah, o João Avelange, tenho certeza que ele é Illuminati. Ele é o fundador dos Illuminati. João Avelange, ele tem 2.000 anos. Não, o João Avelange tem 132, eu acho. Ah, Omelete Knights. Peraí, você tá vendo a Copa? Você viu a mordida do uruguaio? Eu vi a mordida do uruguaio. O que você achou? Eu achei que ele... Acho que tinha que ser... Podia ter mordido com mais força, né? Suspenso podia... por 9 jogos, você acha isso correto? Eu acho que correto. Foi Photoshop Ela na imagem. Fala pra mim, tá? Ela perguntou pra mim, você tá respondendo a pergunta que ela foi feita pra mim. Ninguém quer saber da sua resposta. Eu quero saber a sua resposta, então. Você quer saber a minha resposta? Eu acho que o futebol... Você é cabeludo. O futebol é um negócio. Tô cabeludo. Biro. Eu tô cabeludo. Ah, é o Biro Biro. O futebol, os caras são profissionais, não são? Alguns. Não, porra, o cara que ganha um salário daquele, meu amigo, e tá lá pra fazer... Tá lá pra fazer um trabalho. É um trabalho como qualquer outro. Sim. Se eu chego lá na Jovem Pan, dou uma mordida em Dani Taranha. Aff. Né? Você acha que o Tutinha vai deixar eu voltar pra... Ou vai me suspender 9 programas? Ele vai querer filmar. Ele é profissional da mordida. Ele já é a terceira mordida que ele consegue então, dar cara, pra cá. Então não pode deixar esse cara jogar só porque joga direito? Fala, não. Que eu exemplo acho, é esse? Eu acho que assim, 9 jogos mais 4 meses mais a multa foi muita coisa. É a terceira vez que ele morde o mano. Tudo um bem, outro... Não é muita coisa não, Dani. Ficou vermelhinho só. Pô, não eu, é muita quando coisa quando não. Quando eu tava na primeira série, um moleque, aliás o Alexandre Pops, já um abraço pra ele, a gente se conversa caralho. No Twitter e tal. Você gente, mordia ficou as amigo. Pessoas? É não, assim. Ele me mordeu no braço. E ficou roxo de um jeito, assim. Tudo bem que eu era apaixonado pela professora e ela me confortou lá. E aí, aí ficou tudo bem, entendeu? Agora, era a primeira série. Por que, todo que ele te mordeu? Porque coisa de moleque, né? Coisa de criança. Você sempre... A reação que você tem, você pode tentar sair na mão, mas quando você tem, sei lá, 7 anos, 8 anos, você ninguém sai na mão direito. Aí você morde, né? Olha que bom que ninguém sai na mão direito com 7 anos de idade. É, que bom. Chora e vai procurar a professora. Né? Eu acho que é isso que devia acontecer até hoje. Chora e vai procurar a professora. Imagina crianças dando mata-leão com 6 anos. O cara que foi mordido, ele chorou... Ficou chorando, mostrou assim, ó, pro juiz, ainda tirou a camisa assim, ó, foi mostrar pra ele, ó, ele me mordeu. É injusto. Você foi mordido, velho, você foi mordido. Tá lá o registro do negócio. Todo mundo sabe, menos o porra do juiz. Essa buceta dessa FIFA que não usa o replay, entendeu? Que nem... Não, ela usou, ela puniu usou ele porque ela o juiz. Não, foi na hora, tem que usar na hora. Tem que usar na hora, tem um telão, caralho. Tem um telão, olha pro telão e fala, olha o replay, poxa vida. O juiz fica lá olhando, ele não olha pra cima, ele só fica olhando pra baixo assim e fala assim, ah, não, aconteceu nada, não vi, eu não mas vi. Mas tem toda uma eu não teoria. Vi. E lá em cima eu tá rolando, entendeu? Eu não vi, não vi. Fala, não então vi. Olha pra cima. Eu não vi. Não, mas o telão não passa replay, é proibido pela FIFA. Não passa. Por quê? Então, é proibido pela FIFA. Não, mas é proibido porque senão, tipo, a interpretação do juiz é imediata, entendeu? Mas não podia ser isso. O que é Illuminati? O lance dos replays. Não tem replay porque você pode começar a pegar as coisas dos Illuminati que são feitas na Copa do Mundo. É, cara, não dá. Todo esporte lá dos Estados também Unidos, acho, os caras olham tudo, meu. O cara olha lá e fala, pô, o lance duvidoso, você é um ser humano, você não é uma máquina. Ainda mais você tem que ficar lá correndo em volta pra olhar e pra ver o que tá acontecendo aqui. Pô, o que aconteceu? Não, pô, eu tava de costas, como é que eu vou ver? Mas não, tem um monte de coisa. A bandeira tava com... Mas tem um monte de coisa no futebol que era mega mambembe, assim, que aos poucos tá sendo eliminado. Tipo, o cara marcar a risca da barreira, a bola que atravessa a linha na hora que faz gol ou não, que começou nessa Copa do Mundo. Tem bandeirinha que sinaliza impedimento e aperta o botão, aí o juiz... Cara, ele... cartão amarelo, não existia. Cartão amarelo também. Entendeu? Tipo, tem um monte de coisa feita pra modernizar o futebol, mas ao mesmo tempo tem um monte de gente que é... Tipo, que não é cabeça de vento nem nada e que é muito culta e diz, não, o futebol é diferente, o futebol tem isso de... Porque o problema do futebol é interpretação, entendeu? Interpretação, do, aí você... do imprevisível. É, imprevisível, por isso. Interpretação do futebol, como é interpretação? O juiz interpreta o lance da maneira que ele quiser, ele pode achar que aquilo ali foi uma mordida ou não foi, cara, entendeu? A imagem dá pra interpretar de mil maneiras. Você assiste futebol americano, tem lá, às vezes o cara fez um touchdown ou não fez, ou às vezes é flag ou não é, e aí, tipo, os caras têm centenas de câmeras... Eles veem o juiz... Nem assim eles conseguem, tem três juízes, os juízes juntos assistem os replays 50 vezes e ao mesmo tempo... Às vezes não consegue definir. Às vezes não consegue definir o que aconteceu. Mas é muito mais confuso o futebol americano. O futebol americano nem eles, acho que nem esses três juízes... Por que precisa de três? Porque eles precisam conversar porque um sabe cada um sabe uma parte da regra, entendeu? Pois porque é. Não, ninguém sabe tudo, assim. Eu acho muito mais legal você depender da interpretação de um cara só e, tipo, o que ele decidir. Omelete Knights. Cara, eu quero emoção nessa Copa. Exato. Só isso que eu falo. Pô, mas isso não vai faltar, né? Tipo... Eu tô torcendo pra vários times. Pra vários times? Pra vários times. Brasil. Aí tem Uruguai, que eu vou comprar uma camisa amanhã do Uruguai, da Copa de 50. Eu já reservei, amanhã eu vou buscar. Que é linda, inclusive. Uruguai. Argentina, torço. Como assim? Costa Rica. Caralho, que mas que você é sabe isso, que eu tô jogando, né? Lá na Argentina, e, né? E Holanda. É verdade, né? Lavezzi. E Holanda. É, Lavezzi parece com você. É um cara bem parecido mesmo. Parece. Ele é argentino, dele, né? Eu vi uma foto dele com o Christian Bale. Que é um puto escroto, que ele jogou água no técnico, né? Você viu o vídeo? Não foi sem querer, né? Eu gostei dele. Eu gostei porque ele anda com o Christian Bale. Que é um puta louco, que é legal. Quem? O Christian Bale. O que ele tá falando do Christian Bale é o Messi. Ah, o Christian Bale é o Messi. Confunde. Tem nada a ver o Christian Bale com o Messi. Ah, para com isso. Você não sabe não quem tem é o nada Bale. A ver o Christian Bale com o Messi. É muito parecido. Não, você quer entender mais do Christian Bale do que eu. Na capa do você FIFA. Você não vai. Você já viu a capa do FIFA? Você não você sabe nunca viu a capa do nada FIFA. De Christian Bale. Eu sei detalhes do corpo do Christian Bale. Fala um detalhe. Ele não do tem corpo nada a ver com o Messi. Eu sei que o Christian Bale parece Caco. Ele parece o Caco, sabe? Ele não tem nada a ver com o Messi. Ele é igualzinho. Como assim? Você tá torcendo pra Argentina? Você não tá torcendo pra Costa Rica, mas você tá torcendo pra Argentina. Não, eu tô torcendo pra Costa Rica. Costa Rica vem eu tenho depois cinco times que eu tô torcendo. Porque se por acaso o Brasil sair, é que paralelo ao Brasil eu torço pros outros. Não tem graça ficar só esperando o jogo do Brasil. Tem jogo todo dia, não tem graça. Então eu torço pra Costa Rica, pra Argentina, pro Uruguai, pra Holanda e pro Brasil. São cinco times, certo? Aí eu torço mais pro Brasil porque é a minha pátria. Ava. Idolatrada, salve, salve. Quando o Brasil sair, e se ele sair, aí eu tenho essas quatro opções que eu vou torcer, entendeu? Que eu já estou torcendo. Então, entendi. Pra mim, esses cinco times, qual deles, se algum deles ganhar, eu tô feliz. Entendi. Então, eu vou me divertir na final de qualquer jeito, entendeu? Eu tô buscando isso, diversão até o final, até 13 de julho. Mas, os galãs da Copa, eu tenho que falar isso, eu como menina, né? Tem que falar, eu já falei do Davi Luiz no programa passado. Estou seguindo o Davi Luiz no Instagram. O que você achou do bigode do Fred? Cara, eu gostei, porque eu gosto dessa coisa old school, assim. Eu achei bacana o bigode. Anos 70, assim. Anos 70, eu gosto dos anos 70. Eu tô pornô total, né? Fred fica Mercury fica uma coisa total. Meio... então. Eu achei bacana o bigode. As pessoas não gostaram, mas eu gostei do bigode do Fred. Tô seguindo o Davi Luiz no Instagram. Ele posta umas fotinhas. Ele tá, tem uma namorada, né? Ele vai casar, não sei. Me falaram que ele é gay. Não, ele vai casar com uma menina agora. Até aí. Até aí realmente, mas enfim. Mas tem um cara dos Estados Unidos que agora é a minha nova obsessão. É o cara dos dreads lá. Exatamente! Olha como o Romariz entende, gente. Mulher aquele adora um cara, cara sujo. Pois é, muito previsível. Tipo, gente, é o cara mais... Ele é uma adora gracinha. Um cara que parece sujinho. É o cara com a aparência mais suja do, não, do, é da sujo, Copa ele do toma Mundo. Banho. Você deve ter cheiro de mijo de gato aquele cabelo. Daqui a pouco o Érico tá de dread. Eu ia falar isso agora, você podia fazer uns dreads, Érico. Você adoraria me ver com dread. Eu acho que ia ficar bonito. Você ia ser o primeiro cara usando dread, que ia ser tipo... Como é que é? Tem negócio de bactéria lá? Tem germófago de dread. Germófago de dread. Eu ia falar dread. Não consigo nem falar. Dread. Aí sim, imagina. O cara com dread... Você podia fazer um tererê. O cara com dread mais limpo do mundo. Tererê necrosado. Um dread. Ia ficar bom. Tá aí, o dread. O dread clean mais... Clean dread. Clean dread. Sabe o que você podia fazer? Usar uma tiara. Põe uma tiara. Vai uma ficar tiara. Ótimo. Aquele tiozinho que põe tiara, cabelo grisalho. Álvaro Garneiro. Faz o Álvaro Garneiro. Eu não sei quem é o Álvaro Garneiro. Vai ficar... Passa uma pomada, vai ficar meio ondulado, assim, meio grisalho. E o Álvaro Garneiro, vai ficar ótimo. Como não, pô? O cara que tem o melhor programa de viagem do mundo. Ah, aquele cara do programa de viagem, puta. Vamos falar desses programas de viagem de gente coxinha? Gente louca? Gente coxinha, cara, puta. Cara, é incrível. Eu gosto da hora que eles provam comida, assim, porque é sempre... Mano, tipo, não tem nada mais ridículo do que um cara provar uma comida num programa de viagem, assim, falar que é a melhor coisa do mundo. Falar, sério mesmo? Mas você tá comendo aí... Cara, é muito cafona você fazendo essa cara de quem tá tendo um orgasmo com a comida. Eu falei, é... Puta, mano. Tipo, não tem como você reproduzir essa porra, entendeu? Não tem como você passar pra mim que essa comida é foda. Você só tá fazendo essa cara de orgasmo e tá ridículo. Tipo, Ana Maria Braga, que come, vai debaixo da mesa. Exato. Toca a campainha. Acho que é meio... Eu gosto da Ana Maria Braga fazendo isso aí. A única maneira de você me passar que essa comida é foda é se você soltar um puta que pariu no meio do programa, entendeu? Mas isso não vai acontecer. E aí fica esses coxinha. Cara, mas sabe que eu acho que eu tava discutindo isso esses dias e eu cheguei à conclusão que é o meu sonho. Ter um programa de viagem coxinha. Porque esses caras, o que, é que eles fazem? Eles vão lá, compram um horário, né? O cara tem dinheiro pra caralho, ele compra o horário lá na madrugada, aí ele arruma um patrocinador, ele fica de férias a porra do ano inteiro, né? Ele fica de férias. E aí, as férias pagas. E então, porra, eu acho muita pretensão você achar que as pessoas querem ver suas férias. E tem gente que faz isso aqui. Nossa, na internet. Nossa, muita gente. Na internet gente faz isso pra caralho. Imagina o Érico falando, essa é minha Dubai. É. Igual o Álvaro Garneiro fala, essa chega, é minha Dubai. Pô, foda esse prédio aqui, o maior prédio do mundo, mas essa ainda não é a minha Dubai. É. O cara tem um bordão, velho. Ele, além dele conseguir quem pague a porra da viagem dele, das férias dele, passa na TV aberta pra todo mundo ver, o cara tem o bordão. Esse Álvaro Garneiro, tipo, ele é um herói, né? E tem uns outros caras... Ele e o Fábio Júnior, assim, e o resto dos mortais. Tem na TV a cabo, tem um casal que viaja com um cachorro. Que caralho, com é o cachorro? Pior programa de viagem do mundo. E os caras ficam, porque eles ficam assim, só umas imagens, né? Imagem, tipo, de dentro do carro, tá? Eles ficam circulando a cidade e tal. E depois, são os dois em pé, na frente do carro, conversando sobre as suas impressões. Mas aí eles ficam assim, daí foram pra Londres, né? É, eu achei Londres muito... É muito diferente, né? Porque eles dirigem do lado errado. Mano, é sério? É sério? É sério que você tem um programa de viagens e bem feito, sabe? Bem feitinho. Com pô, programação visual fodida, uns caras de animação legais, tal, porque eles precisam... Os caras da edição suando pra transformar aquela merda em alguma coisa minimamente... Mas esses programas são feitos pro americano médio que não viaja. Não, esse programa é nacional. Ah, é? Esse programa é nacional. É, tem um monte de programa nacional assim. Ó, o Bruno De Luca. É. Tinha aquele que ele ia pra vários lugares do mundo e também era assim, tipo... Ia provar comidas, ia conhecer boates, ia... Aí, ó, os únicos... Tipo, o embrião desse programa que eu gostaria, que seja o sonho da minha vida, era o Omelete Turismo. Aquele Omelete Turismo que eu vou lá, eu encho a cara. E aí, basicamente, não é um programa de turismo, você tá seguindo um bêbado. Sim. É outro tipo de programa de turismo. É, tipo, programa do Anthony Bourdain, né? O cara vai num lugar e ele só come fritura, só enche a cara. E aí o programa é sobre ele e o fígado fudido, que ele não consegue nem levantar. E ele, de óculos escuros, tomando café da manhã. Assim. E... Pô, tá, esse cara passa mal, né? Ele passa mal. Ele passa mal, mas eu acho que deveria existir a versão extreme do programa do Anthony Bourdain. Tipo, o cara só vê assim, só o pezinho dele pra fora do banheiro, sabe? É. O bicho abraçado na... Velho, eu já passei por isso, de ir viajar e só comer fritura e encher a cara, assim. Omelete. Vocês já fizeram... Vocês já... Só aqui uma coisa que eu notei outro dia, eu achei... Eu piro, eu gosto muito de ir lá por conta disso, lá no banheiro de baixo. Que se você urina num determinado ângulo, tipo, joga pra direita, na parede do mictório da direita, na curvinha da direita, ele mas faz. Você fica posicionado na esquerda, jogando pra direita, não, ou você fica na direita? Você fica centralizado, assim, alinhado pelo centro do mictório, tipo, seu pênis está alinhado no ralo. Tá? E aí você. Perpendicular ao ralo, 90 graus. Perpendicular ao ralo, exatamente. Uhum. Você pega e dá aqui uns... Joga 20 graus o pênis pra direita. E aí você urina naquela paredinha curva da direita. Sim. O jato, ele promove um fluxo que só... Ele sobe. Fica assim uma curva circular de urina, assim, que sobe a parede do Mictório. É tipo no Wet n Wild, aquele brinquedo que você tipo desce do Wet e você vai pra exato. Cima, assim, né? Uma ele faz pra cima. Isso e aí ele desce, né? Ele desce, faz uma espiral e entra no ralo. Sim. Certo. Fica um yin yang, cara. Ah, é? Fica o yin yang perfeito. E aí você dá uma ajustada, fala, porra, e aí você consegue o escorço, porque o ângulo que você tá olhando, né? Aí fica aquele yin yang meio elíptico, não é tão bonito. Você consegue ajustar o escorço dali, o escorço, se você não sabe, é você forçar uma perspectiva para você ter uma visão correta do ângulo que você está em relação à arte que você criou ali, que você está criando. Então é arte em urina nesse mictório do banheiro lá de baixo. Fica bonito, cara. Eu gostaria de convidar todos vocês para irem você lá. É praticamente o Vicky Muniz, então, né? E fazer esse yin yang de urina. E sempre me deixa feliz, cara. Sempre. Falo, porra, olha aí o yin yang. Como é que é o nome do... Você tá com esse cabelo, você tá com cara de artista mesmo. Tá mesmo. Como é que é o nome daquele documentário? Lixo Extraordinário? Lixo Extraordinário. O Mijo Extraordinário. Ah, Omelete Nights. Omeletenights@omelete.com.br. Tem e-mail do Vector. Vitor Pavan. Pavan. Gostaria de saber de vocês, se vocês tivessem que passar uma noite em um lugar aterrorizante, abandonado, tipo sanatório, cemitério, hospital, escola, clínica de reabilitação e etc. O que vocês levariam e com quem e quem passariam... Não, e com quem passariam entre vocês? Eu acho que quem vocês levariam com daqui, vocês, né? Duplas ou trio apenas, é o que ele diz aqui, o Vitor Pavan. Olha, eu queria ir, deixa eu ver... Eu sou meio obcecada por esses filmes de hospital desativado, hospício desativado, legal, né? Tem sempre uns filmes muito ruins sobre isso, que aparecem uns fantasmas. Então eu acho que eu queria ficar num desse. Eu acho que é bom você levar o quê? Um crucifixo, uma água benta, sei lá, um trevo de quatro folhas, uma garrafa d'água... Que isso, cara? Você vai encontrar o quê? Duende? Um lenço umedecido. Vampiro. Papel higiênico. Um lenço umedecido. Duende, vampiro, um bebê que vai estar lá. Né? Ela tem uma mochila. Não, eu acho que é assim, você vai passar a noite, esse lugar tá desativado. Então esse lugar não tem papel higiênico, não tem luz, não tem nada. Você tem que levar o quê? Primeiro as coisas básicas. Papel higiênico, lenço umedecido, que é importantíssimo. Pode acontecer alguma coisa. Álcool gel. No caso do Érico, álcool gel. Você tem que levar uma vela, um isqueiro pra fazer um foguinho ali, uma lanterna. Lanterna é mais bacana, com pilha nova. Tem que levar uma manta, que de noite faz frio, nesses lugares abandonados. Você vai morar nesse lugar? Não, você vai passar uma noite. Ah, importante, e eu, como boa mulher, pocket, tem que... Hot pocket, importante. É muito fácil de fazer, é muito prático. É, um micro-ondas. Não esquece de levar um micro-ondas também, né? Você pode levar o quê? Um pacote de bisnaguinha? E eletricidade. Não sabe se vai ter. Não, você pode levar o quê? Tirando o hot pocket, que precisa do micro-ondas, não precisa, não tem como ligar, porque não tem luz. Então você leva um pacote de bisnaguinha. Nossa senhora. Aquela garrafinha de 350ml, não, de 500, né? ml, qual que é aquela garrafinha pequenininha de Coca-Cola? 600. Que é pra dar... 600, obrigada, Marisa. Marisa é um quente todo de comida, impressionante. Come o dia inteiro. O 600ml de Coca-Cola e que mais? Aí isso é o básico pra passar uma noite em um lugar. Camisinha, entendeu? Também. Com quem? Ah, garantir, né? Vai que... É. Sei lá. Vai que aparece uma fantasma gostosa, né? É, tipo, quantas iluminar. Vezes na vida você olha, puta, não tem uma camisinha, entendeu? É importante, tem todas aí, as situações. Levar alguma sexo coisa pra seguro. Se proteger do sobrenatural. Então é bom você levar uma água benta, vai que aparece alguma coisa ali. Leva um crucifixo, porque não custa nada, né? Jesus, tá sempre ali. Você leva o que mais que você pode levar? Trevo de quatro folhas, que é pra dar uma sorte. Você pode levar aquele escapulário também, é bom. Um terço, é bacana. Caralho, é coisa demais. Figa. Sabe aquela figa? Sei. Fitinha do Senhor do Bonfim. Pé de coelho. Pé de coelho. Que é pra garantir a sua noite bacana. Alho. Alho, que vai que... Bala de prata. Né? E o principal, eu acho que é protetor de ouvido. Aqueles que você coloca dentro. Porque aí você vai chegar uma hora que você vai ver que não tem porra nenhuma nesse lugar, a não ser o pó, barata. O protetor barata de ouvido é mais importante. Já resolvia tudo isso aí, sujeira. Né? Aí você vai meio que armar um acampamento, você vai meio que dormir aí, porque uma hora você vai ter que dormir. Confortável, você vai ficar bem confortável. Você tá e aí levando você não tudo. Tem que ficar ouvindo barulho de rato ou de fantasma, você põe o protetor de ouvido, que aí você não escuta nada e capota. E um Steel Nox, que é pra dormir bem 6 horas, acordar belíssimo no dia seguinte. Omelete Nights. Eu me chamo Wendrick Ribeiro. Virgem? Gostaria de perguntar a vocês, que são mais experientes na nerdice, o que aconteceria se partissem ao meio personagens que têm fator de cura, como Deadpool, Wolverine e, recentemente, Homem-Aranha. Homem-Aranha tem isso agora? Ai, qual lado regeneraria? Isso afetaria muito na regeneração de algo mais íntimo? O homem é sempre muito preocupado com o pipi dele, né? Impressionante. É. Tipo, se ele pode perder todos os braços, ele só tem dois. Ele poderia perder braços, dedos, pernas, cabeça, mas o pipi não pode mexer. E se mexer, vai voltar a nascer de novo? Vai crescer? Né? Vocês são muito preocupados com isso. E aí, o que acontece se partir no meio? Volta? Cada caso é um caso. Tem uma história clássica do Monstro do Pântano, em que ele perde um braço. Monstro do Pântano, como ele é feito de vegetais, ele também tem um fator de cura, porque é que nem planta, né? Planta cresce de novo. Tá. E aí, numa história, ele perde um braço numa HQ, e aí, muito tempo depois, descobre-se que esse braço regenerou e virou um outro Monstro do Pântano. Então, ele encontra esse duplo que não tem consciência. É uma versão do Monstro do Pântano selvagem. E aí, eles meio que brigam. Eles brigam de verdade. Eles entram num confronto aí, mas é porque criou-se dois Monstros do Pântano porque ele tinha perdido o braço. Mas isso não aconteceria com o Wolverine, por exemplo. Eu acho que deve ter alguma coisa assim. Qual lado do cérebro que comanda, talvez, essa regeneração? Não é? Tipo, se você cortar um dedinho do Wolverine, ele não cresce. Ele não é um plateuminto. Uma planária, não é? O tecido se refaz, mas não é que o membro vai crescer de novo. Né? Eu acho que ele se refaz, mas eu acho que vai pela complexidade do negócio, entendeu? Porque eu acho que ele vai... Ele não se refaz. Tem histórias dos X-Men que ele tá sem mão. A era de Apocalipse, ele tá sem as mãos. É. Ele não refaz. Quando o Hulk quebrou o Wolverine no meio, ele se juntou e aí ele usou... ele tava ainda ali... Então, isso que eu ia falar. Meio vivo. Embaixo, se você desmembrar o cara e voltar, sei lá, arrancaram o pinto do Wolverine. Ele gruda de volta. Aí ele tem que ir atrás do pinto dele pra ele voltar. Mas aquele pinto não vai gerar um Wolverine. Exato. Na verdade, essa história seria uma história do Deadpool, né? Porque o cara perdeu o pinto, é muito história do Deadpool. É o quê? Como é que ele vai atrás do pinto dele? Tipo, tem como o organismo dele juntar o órgão novamente, mas não criar um órgão novo. Ah, tipo, você pode dar uma colada. Não vai colar, né? Ele vai voltar ao normal, porque o cara consegue voltar ao normal. É tipo como se ele cortasse metade da perna, a perna ficasse bamba e ela volta. Mesma coisa com o pinto do Wolverine, eu acho. Acho que seria assim. Eu acho que o negócio, assim, os roteiristas exageram tanto nessa história de... o cara tem recuperação e tal, ele tem fator de cura. O fator de cura, o que ele devia ser? Devia pensar o seguinte, se isso acontecesse numa pessoa... Ela vai levar um ano pra se recuperar desse negócio? O cara leva 2 dias. Uhum. Isso é fator de cura. Você acelerar a sua recuperação. Não você ter poderes que um humano não tem, a não ser que esse seja o personagem que você criou. É o homem planária. Você corta ele no meio e vira 2. Aí tem 2 caras. Opa, e aí, tudo bem? Tipo, o Monstro do Pântano, que faz sentido pra caralho ele ser... Sim, tipo, ele brota, né? Ele brotar, exato. E é por brotamento, porque ele não é humano. Mas os caras exageram, meu. Eles fazem assim, porque puta, Wolverine ficou só esqueleto, mas sobrou 3 átomos. Olha, ele volta. Tipo, se você falar todos os super-heróis, os caras colocam lá poder de cura. Todos têm. Todos eles têm. Porque você... Menos a porra do Homem-Aranha, entendeu? Homem-Aranha não tem fator de cura. Porque você, tipo... Mas aí sabe qual é caras... a lógica que eu acho que tá na cabeça dos criadores desse negócio? Tipo, o cara tem um organismo... mais avançado que um ser humano normal. Mas não necessariamente esse é o poder do cara, entendeu? Não é como o Wolverine. O poder do Wolverine é o poder de cura. O Flash, por exemplo, tem poder de cura também, se eu não me engano. Se você vai procurar lá, tem poder de cura. Eu assisti a série do Flash. Um dos primeiros... Aliás, o segundo poder dele, depois dele correr, é o poder de cura. É esse. Ele quebra o braço, o osso dele fica pra fora. Mas é a questão da aceleração. O cara se cura mais rápido. Sabe o que devia acontecer? Sim, eu sei, mas não, tipo... Aí que tá. Sabe o que devia acontecer nesse caso? O osso colar errado. E ele ficar torto pra sempre. Isso devia acontecer, porque... Não, mas isso... aí ele quebra de novo e acerta. Exato, mas aí, ó, pô, isso é legal, porque isso dá sofrimento pro Flash. Pô, eu não posso me machucar, senão o negócio já cola pro lado errado. E aí fudeu. O que acontece na série é exatamente o contrário. Tipo, ele quebra e volta. Então, mas não é assim. Ou na normal. Vida real, você quebra o osso, você tem que botar ele no lugar pra você ficar bom, certo? Sim. Ele só. A lógica devia ser, ele tem que ter o organismo acelerado. E no caso, vamos lá falar do Homem-Aranha de novo, né? Porque todo dia eu recebo. Eu também, alguém... eles me marcam agora. Vai falar lá com o Érico. Algum Olha, mostra aqui pro Érico. Porque eles vão lá e tiram algum print de um quadrinho que o cara inventou que o Homem-Aranha. Meu, querido. Ele não tem, se ele quebra a costela, ele tem que enfaixar a costela. Exato, ele tem que enfaixar a costela. Ele fica gripado. Todas as histórias do Stan Lee, o bicho ficava gripado. No próprio filme do Homem-Aranha que vocês estão endeusando. É, porque ele tem fator de cura. Ele fica, aparece gripado. O Homem-Aranha... Mas uma aranha tem fator de... Uma aranha, não o homem. Não, já tem não, aranha não tem com umas patas cortadas aí. A aranha tá de boa. Cortou, perdeu. Cortou, perdeu. Não é lagartixa, ele não é homem, é lagartixa. E o... Então, poxa, você... Daí você ficar criando... Meu, os roteiristas são... Pô, são 50 anos de Homem-Aranha. 50 anos de roteiristas já passaram pelo personagem, cada um inventando a sua história. Ele já teve vários braços, ele já teve poderes cósmicos, ele já teve um bug. Ele já foi, sabe... O bug? Tinha o bug do Aranha. Bug-Aranha. Já... Cara... Tudo já aconteceu com Homem-Aranha. E Homem-Aranha aí, já em inventaram Natal. Vários poderes. Já inventaram que ele... Homem-Aranha dunas. Com bug nas dunas de Natal. Olha, já inventaram que ele comungava com todos os aracnídeos. Que ele munguzava. Que ele consegue... Você acredita que inventaram que... E foi o Straczynski, acho, que inventou isso. Que ele tinha o seu sentido de aranha porque ele entrava em contato com todos os aracnídeos daquele ambiente. E aí o cara falou assim, pô, que ácaro é um aracnídeo. Então ele Homem-Aranha comunga com a poeira. E aí, isso, por acaso, algum editor idiota acha que essa ideia é boa e deixa passar. E aí, dá 3 meses, fala assim, gente, que merda, né? Que merda. Olha o que a gente fez. Em vez de contar uma história boa, a gente inventou um poder. No caso do filme, os caras inventam essa porra desse poder porque ele pensa assim, caramba, né? A gente precisa tornar tudo meio realista, tem que explicar as coisas. Como é que a gente vai explicar que esse adolescente se quebra e não se fode o tempo inteiro? Qual o problema dele se quebrar, entendeu? Exato, isso que é legal, cara. Isso que é legal. É isso que é legal nas histórias boas do Homem-Aranha. Pra quem é fã de Homem-Aranha e fica mandando essas bostas, falando... Oh, eu tenho Olha, cura. Tá revoltado. O Érico não entende nada. Eu leio Homem-Aranha desde os 7 anos de idade, seus moleques. Ó, você, ó. Sabe o que é isso aqui? Negativíssimo, você. Omelete. Meu nome é Bob, tenho 29 anos, moro em São Paulo. Meu namorado, então Bob é... Homossexual. Tem 39 anos e não curte muito esse mundo nerd, mas vou arrastá-lo pra Comic Con em dezembro. Ah, muito bem, eu ia isso falar, aí. Deixa o cara em paz, agora fala, não, leva. Não, ele vai, tá super envolvido pra Comic Con, tá super leva envolvido. Lá. Gostaria que ele fosse de cosplay junto comigo. Puta, aí você aí sim. Eu irei aí abusa, de Tron. Né? Tron? Tron. Estou fazendo a armadura de Anon, ou é Enon, ou é Anal. O que é isso aqui? Anon, é assim que fala? Eu não sei, gente. De Anon do jogo Tron Evolution, é isso? Tá. Vocês são nerd, é assim que fala. Eu não joguei isso aqui. A gente também não jogou. Tá. Você pode falar do jeito que você quiser. Tá bom. A armadura de Anon é de outro, Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. Estou fazendo a armadura de Anon do jogo Tron Evolution. Ele é gordinho... E está complicado achar personagens compatíveis com Poxa o corpício vida. Dele. De Caraca. Novo essa história. Gostaria que vocês... Esse cara tá trolando a gente, né? Ele manda um e-mail falando, eu vou de armadura na Comic Con. Ele tá querendo só ouvir a gente falar essas coisas. Que não, ele quer que a gente dê uma dica pro namorado dele. Mas é curioso, essa mesma pergunta, bem parecida, foi no Omelete TV dessa semana. Ah, o cara tá disparando, né? Quem responder pra ele é lucro, pois né? Pois é, mas eu... Não, mas eu acho que foi o cara disse, poxa vida, eu gosto, eu quero ir de cosplay, mas eu sou gordinho. Eu não sei que Então, esse que aqui, ó, namorado eu vai entendi, de Tron. Deixa o namorado em paz, cara. Deixa ele. O outro pode deixa ir daquele paz. Gordinho que tem um suspensório. Como é que é? O Asterix ou o Obelix? Qual que é esse? O Obelix. Vai de Obelix. Mas ele não tem suspensório. Ele é ele só ele é só calça então mesmo. Então eu inventei essa parte do suspensório. Ele tem aqueles botões, né? Ah, é um botão. Tá vendo? É alguma coisa. É quase uma jardineira. É. Ele pode ir de Obelix, porque ele é gordinho. Ele pode, sabe do quê? De Pokémon, a Pokébola. Pode pintar ele de amarelo. E fazer a listra aqui, e aquele negócio Pokébola redondo. Não é amarela. Não é? É vermelha. Não, é vermelho e branco. Pikachu é amarelo, isso. Né? Pikachu é amarelo. Muito isso. Bem, Dani. O gordinho pode ir de Pokébola. É só fazer uma pintura corporal. Você quer que ele vá sem roupa agora, é isso? Não, eu tô pensando em coisas nerds pra gordinhos. Eu pensei no Obelix. Ele pode ir de Hobbit. Ele pode ir de Modok, mas aí rola pensei. Um... projeto na Pokébola. Ou qual outro que é redondinho? Que gordinho é redondinho, né? É, o Hobbit. Um Hobbit, o Sam é redondinho. Pode ir de Sam. Sam é meu viado? Até combina. Isso. Ele quer o anel do outro, né? Isso. Gente, esse filme é uma putaria, né? Você sabe que ele vem... Você sabe que ele que vem pra Comic Con Experience? Ah, eu vi. Você pode falar isso pra ele. Eu quero, vou eu falar faço isso questão. Na frente dele. Eu faço ele vai questão. Participar do Omelette Nights, a gente tem que fazer um especial com o especial Omelette Nights com o Sean Austin. Falando de você sabe que ele tem cinema. Um podcast. Ele tem? Sobre política. Nossa. Eu acho que ele não vai querer participar do nosso. Mas a gente pode falar de política também. Quer falar podemos, de política? Podemos, claro. Posso, vamos podemos. Falar de política. Ah, Omelette Nights. Essa semana eu tava pensando nisso, que anunciaram aí que vai a volta do Gato Félix, tem a volta do Danger Mouse, os caras estão se preparando pra voltar com o Popeye, voltar um monte de coisa velha que, na boa, ninguém se importa. Ninguém se importa, cara. Eu assisti a Gato Félix, não tô nem um pouco interessado em ver Gato Félix, Danger Mouse. Mas o Gato Félix era legal, cara. Tem. Era legal, mas você acha que ia funcionar hoje? Quem que vai assistir o filme do Gato Félix? A não ser que seja irônico. Seja um negócio de, pô, tá, vamos lançar o Gato Félix pra velho. E o Gato Félix velho. Tipo, sei lá, isso talvez me interessaria. Mas não, porque a nova versão do Gato Félix, essa molecada tá cagando uma montanha. Mas é porque eles pegam como exemplo o filme dos Smurfs, que fez um puta sucesso, assim. E o filme dos Smurfs, molecada, criança hoje em dia, não conhece, né? Não, não conhecia, não tinha ideia. Mas, cara, não sei. Desenterrar, eu crio um negócio novo, cara. A animação é uma das únicas mídias em que você criar um negócio novo funciona, né? Você cria lá um treco baseado num negócio que uma molecada não conhece. Tipo, como treinar o seu dragão, vai. Nem os Muppets eles estão querendo ver de novo, né, Érico? É, tem aí. Os Muppets aí, é um negócio, é essa pegada meio irônica. Exato. Eles ficam tirando sarro que voltou. É, mas que mesmo assim o segundo filme, né? Não, lá, não um fez negócio sucesso. Meio... Eu não entendo por que esses caras não tentam criar algo novo. Tipo, tem um monte de coisa nova que funciona. A molecada pira, cara. Eu sou, é o nego que entende a cabeça da molecada. Tipo, Hora da Aventura. É o melhor. Sim. Aliás, você tem. Você tá, eu vi você com uma foto do Jake. Você quer? Por favor. Tá bom. E eu vou fazer uma reclamação aqui. Para de reclamar se eu te der aquela merda. Claro que eu paro. Então, eu não quero dizer jamais. Então é a minha pronto. Função. Então nem continua a reclamação. Não, claro, eu não quero reclamar. Você não consegue. Peraí, não, é lógico, é da minha essência. Ai. Eu sou garota enxaqueca. Eu quero reclamar com o pessoal da loja aqui do Omelete. Como é que chama eles? Loja Mundo Geek. Esse pessoal, tem uma reclamação a fazer aqui, já que estamos falando de produtos e... A gente falou de produtos, você né? Você comprou alguma coisa e não... Não, eu não comprei na loja Mundo Geek, mas quando eu vim aqui na você loja Mundo Geek... Você não comprou e não chegou nada pra você? Não. Quando eu vim aqui na loja Mundo Geek, aqui no Omelete, eu conheci o rapaz. Como é que ele chama o rapaz? O Magras. O Magras. Não, acho que não era ele. Ele tem um outro. É o Matheus o nome dele. Matheus, isso. É o Magras. Tá. Matheus pegou o meu e-mail e falou que ia me mandar link pra eu comprar os bonequinhos da Hora da Aventura. O Finn, o Jake e a Princesa Caroço. E isso faz quanto tempo? Uns 2 meses? Não sei. E ele não te mandou. E eu tô até hoje esperando esse e-mail, porque eu quero comprar a birosca dos bonequinhos. Entendi. E ele não me mandou, então fica aqui a minha reclamação para Matheus. Você quer tipo um Yahoo? Muito é dinheiro. O Yahoo Respostas. É o Yahoo Respostas. Eu tenho muito dinheiro. Do e-commerce. Omelete. Você viu que o Leonardo DiCaprio tava aí? Leonardo DiCaprio, gente, o que virou DiCaprio? Virou um fanfarrão, né? Caralho, você viu o iate que ele tava? Ele fez uma festa no iate pra 50 mulheres. Cara, o iate era tipo 30 vezes aquele do Lobo de Wall Street, assim. Um negócio parecia uma nave espacial. Tipo um Titanic. Falando em festa pra mulheres, saiu uma matéria na Rolling Stone americana sobre os puteiros do Rio de Janeiro na Copa do Mundo. Contando umas histórias, assim. Tem um cara que é milionário que ele vai nesse puteiro que chama Centauro. Centauros! Que é o puteiro mais famoso nome. Do Rio e tal. Aí tem um cara rico que ele vai lá, ele fecha o lugar, bota $20,000 na mão do dono do lugar lá, bota um monte de mina no quarto e ele leva um choquito. Porque a tara dele é o choquito. Eles fazem as meninas enfiarem o choquito no cu dele, ele vai e come o choquito. Não, você tá brincando. É sério, a tara do cara. Essa história é mentira. É verdade, tá lá na matéria. Tipo, outros tipos de chocolate prestígio, não? Não, não sei. Lolo. Eu acho que é só o choquito, porque a textura do choquito é muito particular, né? É. Nossa, e que nojo, porque um choquito é, né, tipo... Caralho, não é possível. Não, gente, o problema é ele comer depois, né? Com chocolatinho na bunda. Como é o nome daquele aquele que tem 3 gomos? É o Lance. Lance. O Lance é tipo contas anais, né? É, eu acho que o Lance, esse cara tá Os caras tá... É. Gente, mas e se o chocolate perdendo quebra terreno dentro, hein? Como é que o cara vai no pronto-socorro tirar isso? Você pode quebrar dentro. Tirar, né? É só expelir, né, eu acho. É. Mas tem umas avelãs ali que não são meio lindas, né? Toblerone que vende no aeroporto. Omelete Nights. E ó, e essa gola aí? Tá com o peito aberto. Thiago é um príncipe. É um menino ainda. Cê, um mocinho. Só uma tem coisa, uma vida, Thiago, pela frente. Curioso hoje. Você raspa o peito, né? Eu não depilo, mas eu aparo, sim. Você que tá paradinho, eu vi. No sim, eu aparo sempre. É bom, mostra, né? Pra Dani. Mostra pra Dani. Mostra pra Dani, pra ela ver. Ela vai gostar. Mas qual o princípio, assim, de raspar o peito? Não, ele aparou. Não, eu não raspo, eu aparo. Com a tesourinha de unha, assim? Não, com a tesoura. Que tesoura? Uma tesoura que tem pra aparar pelos. Você tem uma tesoura pra aparar pelos? Tenho. Mas demora muito com a tesoura, é, né? Não sabe. É melhor você pegar você um... Você não faz máquina? A barba com uma máquina de barba? Pega de uma máquina, bota um pente alto e passa no peito, sei lá. É porque minha máquina não tem pente, ela só tem pra fazer a barba. Tipo aqueles fili shave, assim. Isso, exato. A gente tá dando várias dicas aqui nesse programa de hoje, falando várias marcas, pra você patrocinar o Omelete Nights. Se eu fosse passar, ia ficar depilado. Eu não sei. Não depilado, mas ia ficar, tipo... Com toquinho. É, muito pequeno. E aí ia ficar estranho. Não, por exemplo, eu tenho um tufo de cabelo aqui, assim. Você faz trança. Nas costas, não. Mas eu nunca tinha percebido, obviamente. Mas é porque você pode se cortar, se você ir com a sua tesourinha de pelo e tentar exato, cortar. Exato, nunca nas cortei na vida, nunca nem vi. Mas por que você não pede pra sua namorada? Ela viu e pediu pra eu tirar. E aí como é que você tirou? Ela tirou algumas vezes, é porque sempre cresce, né? Algumas vezes ela já tirou com cera, só que eu sofri tanto. Nossa, dói. Você já foi depilado com cera? Você já passou cera? Isso, você tá? É o já... de 40 anos. Não, aqui... Pessoal, você aí de casa, que está ouvindo agora... Nossa, a gente pede uma informação exclusiva. Desculpa, você é obrigado a escutar uma coisa dessa, velho. Não, aí depois eu... Cera não dá. O que mais você já depilou com cera? Nada, só isso. Brazilian. Não, Brazilian wax, não. Brazilian bush. Mas dói muito, cara. Dói muito, é bizarro. Fica a dica aí pra você, não se depile com cera, você que é, né, que tá pensando antes. Faz, é, pô, não. É, você que tá você ali com aquela perguntei cera na mão, com aquela plástico, é um plástico e um treco e uma gosma. É um papel de cera, filme. É papel que chama? É assim, depende, é um pra certas filme partes do corpo é papel, pras outras é cera na mão, assim, ela pega a cera. Ouvi falar que tinha um papel. E joga a cera direto. Dá pra usar celofane, aquele coisa de não, papel? Papel. Claro que não, né, Hessel? Celofane? Papel tá pedra, dá pra fazer. Papel pedra, dá pra fazer tudo com papel pedra. Mas o papel, você passa no você passa cera no papel, né? É, aí você vai e tal, usa essa cera e pá. E depois eles derretem a cera de novo e usam de novo em outra pessoa. Não pode fazer isso, né? Não pode. Cara, eu acho é meio anti-higiênico. Difícil, né? Geralmente, as clínicas de verdade é cera descartável. Porque senão você consegue ver que tem pelo ali. Mas eles têm um processo de filtragem aí. Mas você eles consegue filtram, ver. Tipo, o cara derrete, outro, ela filtra. Mas ela meio... É, porra, você requentar a cera é sacanagem, não, né? Não pode, é anti-higiênico, não pode. Clínica gente, de verdade as não... coisas que se faz com leite, entendeu? Leite pasteurizado, o cara recolhe leite vencido, joga uma salda cáustica e faz de novo o queijo, e bota de novo no supermercado. O queijo que gorgonzola é feito assim, né? É, mas por que não fariam isso com cera? Queijo gorgonzola passa na virilha, puxa, esquenta de novo, é o queijo gorgonzola. Derrete o gorgonzola, derrete, esfrega na filtra, pele, né, esfrega aqui na capa de gorgonzola. Tá aí uma experiência que você pode fazer, passa um gorgonzola assim um milanesa, na né? perna, um aí milanesa. Pega um silver tape, joga em cima assim, ó, e puxa e vê o que acontece. Mulher que faz brasileira isso é pra nos gente Estados Unidos ganha dinheiro pra caralho. É uma loucura a depilação, que é uma loucura, você não tá entendendo, é uma coisa muito invasiva. Não, é invasivo e eu vou te falar, tipo, a única parte... O que foi? Ah, não. Ai, ai, enfim. Bom, esse foi o programa de hoje. Semana que vem a gente volta com mais crônicas da depilação. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.